No dia 1º de julho, nós entramos com uma ação para que fosse suspenso de forma imediata e sentido total toda e qualquer licença ou autorização para atuação de atividade efetiva ou potencialmente poluidora que possa ser desencadeada em função da construção do empreendimento Vale dos Cristais, codenominado sob a sigla Himalaia. Não, esse empreendimento, essa informação nos veio através de uma representação da associação dos moradores do Vale dos Cristais, poderia ter chegado também pela ouvidoria e também chegou pela ouvidoria, e isso deu origem à instauração de um processo investigativo preliminar, junto com os colegas do CAOMA, da Coordenação de Urbanismo do Ministério Público e da Rede de Proteção da Região Metropolitana de Belo Horizonte, instituída pelo nosso nobre procurador, Dr. Jarbas, né, no sentido de proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável da região. Então, nós pedimos que houvesse essa suspensão das licenças que foram pedidas de forma destituída de amparo legal. Não poderia nunca ter sido emitida uma licença na modalidade simplificada num empreendimento dessa magnitude, que compreende uma torre comercial, 300 apartamentos, um hospital, torres de 4 quartos, torres de 3 quartos, torres comerciais e ainda por cima um hospital e um flat de hospedagem. Isso na imediação da Avenida Niemeyer, né, que já é sobrecarregada com tantas idiocracias, né, com relação ao meio ambiente e a dificuldade mesmo viária, e sem contar que esse empreendimento ele se propõe a uma plataforma de sustentável de preservação do meio ambiente, quando na verdade todas as informações que relatamos na inicial da ação civil dão conta de todas as violações das centralidades metropolitanas, incluídas as nossas PPDIs, né, que são desenvolvimentos, agências e regulações para desenvolvimento da agenda metropolitana, desenvolvimento econômico da metrópole, né, e também da APASUL. Então, o desenvolvimento das centralidades de desenvolvimento econômico com marcos ambientais sustentáveis são pela gente muito louváveis. O que ocorre que esse empreendimento, da forma que foi concebido nas autorizações permitidas pela Prefeitura de Nova Lima, viola todas as regras ambientais que a gente tem se batido durante a vida inteira, e sendo necessário que haja desenvolvimento econômico, que é o que a gente quer, diversificação econômica da região, redução da dependência do minério, né, da dependência da cultura ou da economia do minério, conforme a gente também preconiza, mas isso tem que vir dentro de respeitabilidade pelas matrizes primazes do meio ambiente, qual seja água, preservação dos nossos recursos hídricos, baixo teor de poluição sanitária, tendo em vista que as ETs e todos os esgotamentos sanitários têm que ser muito bem aquilatados, o que a gente não percebe. Não houver audiências públicas para chamamento da população para conversar sobre o tema. Haverá poluição, tanto viária quanto poluição atmosférica, poluição de toda a ordem, sem que a população tenha sequer sido consultada, como é necessidade legal. Então, eu venho aqui a público esclarecer e pedir que todos entendam o nosso ponto de vista, que não é a inviabilização econômica da região, muito pelo contrário, é a possibilidade de que esse desenvolvimento econômico seja materialmente, seja verdadeiramente acrescido de respeito aos cânones da sustentabilidade ambiental, que é a vocação da nossa Minas Gerais. Então, por isso, essa suspensão foi pedida, em termos preliminar, para que a gente passe pelo processo de regularização, respeita todas as matrizes econômicas de preservação e, principalmente, com base no princípio da precaução, onde não é possível que se sustente um empreendimento dessa ordem sem que se observe todos os cânones de sustentabilidade, sinergia e cumulatividade de agressões ambientais que venham até comprometer tanto as gerações atuais quanto futuras da nossa região do Vale do Sereno, já tão maculada por, vamos dizer assim, intervenções que não respeitassem essa necessidade de que a iniciativa privada terá que respeitar as vocações, restrições e potenciais econômicos da nossa região do Vale do Sereno e Vila da Serra. Desenvolvimento econômico, sim, mas matrizes ambientais respeitadas como premissa para que um desenvolvimento seja verdadeiramente aceito e acatado pela nossa gente.